Essa é Melô, em homenagem às sogras. Especialmente a minha sogra Francina. E com minha sogra eu não quero graça. A ela tenho muito respeito. Ela bebe cachaça e fuma charuto. Tem bigode e cabelo no peito. É, eu não sei não. Minha sogra parece sapatão, meu irmão. Não sei não. Minha sogra parece sapatão. Veja que mulher danada. Pra gostar de confusão, ela botou fogo no meu barraco e também quebrou minha televisão. Ainda rasgou toda minha roupa e jogou fora o meu colchão. Não sei não, minha sogra parece sapatão. Meu irmão. Não sei não, minha sogra parece sapatão. Ela é de dar sugesta e por qualquer coisa ela fica invocada. Só anda pela madruga com uma pá de mulher que é da barra pesada. Quando tá dormindo ronca que parece trovoada. Não sei não, minha sogra parece sapatão. Seu João. Não sei não, minha sogra parece sapatão. Quando o malandro toca ela, é aquele alvoroço. Ela paga assim para o esperto. Qual é a tua, seu moço? A fruta que você gosta, eu como até o caroço. E... não sei não, minha sogra parece sapatão. Meu irmão. Não sei não, minha sogra parece sapatão. Olha com minha sogra eu não quero graça. A ela tenho muito respeito. Ela bebe cachaça e fuma charuto. Tem bigode e cabelo no peito. E eu não sei não, minha sogra parece sapatão. Meu irmão. Ela é aquele alvoroço. Ela paga assim para o esperto. Qual é a tua, seu moço? É que a fruta que o senhor gosta, eu como até o caroço. E eu não sei não, minha sogra parece sapatão, meu irmão. Não sei não, minha sogra parece sapatão. E olha aí que eu não sei não, minha sogra parece sapatão, meu irmão. Não sei não, minha sogra parece sapatão. Olha aí, eu não sei não. A sujeita só calça 40, meu irmão.